que nós fazemos anualmente, temos um evento de passeio de clássicos. Fazemos também outros durante o ano, mas este é o nosso anual, foi o nosso primeiro, e fazemos questão de ser sempre considerar o anual, o nosso primeiro passeio de clássicos. A secção de motores faz, portanto, vários passeios em várias localidades, nomeadamente em Olhos do Hospital, para dar conhecimento a quem vem nos visitar, de outros lados, e basicamente é dar conhecimento do que se passa aqui em Olhos do Hospital, de onde aqui é Oliveira, da agricultura, de tudo o que se faz parte em Olhos do Hospital. Exatamente, este ano, e porquê Mangual? Porque é a rota, como nós este ano chamámos a rota do Dão, optámos por, como vem um grupo também constantemente cá aos nossos passeios de Mangualde, optámos também por fazer uma visita lá e fazer este ano a Rota do Dão. E basicamente aquilo vai ser a partir daqui da Oliveira Hospital, vamos direito a Mangualde, vamos ter almoço, vamos visitar as adegas, vamos visitar também exatamente as termas de Alcafaz e depois basicamente vamos também vamos almoçar na Praia Fluvial, que é lá um restaurante que lá está, e convívio, logicamente. Portanto, o objetivo, de alguma forma, vocês, em cada percurso que fazem, tentam também conhecer alguns dos locais e dar a conhecer. Agostinho, quantos participantes é que vão participar neste passeio? Já estamos inscritos, são 100 e à volta de 120 participantes, pode haver uma assistência, com à volta de 60 carros, que é praticamente, basicamente, aquilo que costumamos sempre fazer até nos eventos aqui ao hospital. Portanto, todas viaturas clássicas, não é? Claro, realmente é tudo a base clássica, embora possa aparecer um ou outro que queira participar, porque não tem clássico, logicamente, mas basicamente tem que ser mesmo todos clássicos. São viaturas muito bonitas, há um gosto particular por este tipo de carros. Todos nós participantes são pessoas que de algum modo têm a história de que vieram dos pais, carros que eram dos pais, outros que gostam mesmo de ver e começaram a restaurar carros, foi o meu caso. E, portanto, comecei a ter aquele bichinho para os carrinhos e comecei a restaurá-los eu, e, por exemplo, no meu caso, a restaurá-los e tê-los assim minimamente apresentáveis, não é? Como, logicamente, e então, praticamente é tudo assim, não é? Uns que era do pai, outros que deixou do avô, outros, etc. Portanto, esta secção de motores realiza agora este passeio de clássicos, é uma das iniciativas da secção de motores, haverá outras iniciativas que vão realizando ao longo do ano? Exatamente, ao longo do ano vai haver, esta, como disse, é mais especial porque foi, nós considerámos sempre um anual, em setembro, que foi quando começámos, e a partir daí temos feito sempre este anual. Depois temos, ao longo do ano, temos outras iniciativas também, de outros passeios, mais aqui até dentro daqui da cidade ou do hospital, para dar conhecimento. Ainda há pouco tempo tivemos a última, foi também aqui dentro no Rio Alto. Portanto, basicamente andamos sempre aqui praticamente do concelho, né? Dar conhecimento a pessoas que vêm do norte, pessoas que vêm, olha, nós temos algumas pessoas de Santo Tirso, de Gaia, estou-me a lembrar de Guimarães também. Assim como vocês daqui também participam nas iniciativas que outras secções de vários pontos do país vão promovendo. Claro, sim, nós vamos a vários. Portanto, há uma espécie de intercâmbio, é isso, claro, não é? Exatamente. Muito bem. Entre os outros, entre os grupos, e depois vamos participando uns com os outros, não é? Como é óbvio, isso é que se chama um convite, que é para eles também cá virem, não é? Exatamente. Na volta de Mangualde, costumam cá vir à volta de sempre, uma volta de 30, 40 carros.